André Cires, o Moral de Vitória. Essas meninas estão dando trabalho na frente do paredão, rapaz. Que isso? Soneca, aumenta o paredão pra elas. Sera, cita o dedo. Viaja, ó. A Gabi, a Beth, a Ju, mete dança. É que isso? A Gabi, a Beth, a Ju, dança fora do normal. Eu sou mais a Tatiana, piranha do bacanal. Eu sou mais a Tatiana, piranha do bacanal. Tati se gosta de pica, Tati se gosta de pau. Tati se gosta de pica, Tati se gosta de pau. A Tati ama, a Tati adora, é viciada, é toda hora. Tati se gosta de pica, Tati se gosta, segura o soco na ponta do queixo. Pode vir com a tropa toda que você vai passar mal. Pode vir com a tropa toda que você vai passar mal. É, e vou... Tati é Tati, né? Fode com geral. Tati, fode com geral. Fode. Fode com geral. HS Acessório, Confeitaria Vitória. Fode com geral. FB Miranda, depósito de bebida. Viaja a cabeça. A Gabi, a Beth, a Ju, dança fora do normal. A Gabi, a Beth, a Ju, na invasão vai passar mal. Eu sou mais a Tatiana, piranha do bacanal. Eu sou mais a Tati, a Tati é foda. Ela é barril. Tati se gosta de pica, Tati se gosta de pau. Tati se gosta de pica, Tati se gosta de pau. A Tati ama, a Tati adora, é viciada, que é toda hora. Tati se gosta de puxar o pau, segura o soco na porta. Viajou. Pode vir com a tropa toda que você vai passar mal. Pode vir com a tropa toda que você vai passar mal. É com a banda toda, cê é miserável, né? Que todo mundo, que isso, Tati? Tati, fode com geral. Fode com geral. Fode com geral. Tati, fode com geral. Fode sabendo que a Tati tá famosa no paredão aí, porra. Ela mete dança daquele jeito, esculacha, acaba com tudo. Tati sim gostar de pica, Tati sim gostar de pau. Tati sim gostar de pica. A Tati ama, a Tati adora, é viciada, é toda hora. Tati sim gostar de pica, Tati sim gostar de pau. Segura o soco na ponta do queixo. Swinga, minha ban 9325. HMJ Produções. HMJ Produções. The Music Brasil. Ligue e contrate a banda do momento.